nunca mais quero amar. Já perdi a ilusão. O que sofri, que chorei por um grande amor, não esquecerei eu não. Nunca mais vou sofrer por amor, nunca mais. Sou mais feliz, triste assim. Vivo sem ninguém, vivo só pra mim. Nunca mais quero amar. Eu já perdi a ilusão. O que sofri, o que chorei por um grande amor, não esquecerei eu não. Nunca mais vou sofrer por amor, nunca mais. Sou mais feliz, triste assim. Vivo sem ninguém, vivo só pra mim. Nunca mais. Sou mais feliz, triste assim. Vivo sem ninguém, vivo só pra mim. Sou mais feliz, triste assim. Vivo sem ninguém, vivo só pra mim.